Paz do Senhor. Na palavra de Deus eu leio que aquilo que me vence, eu me torno escravo daquilo. Aquilo que me vence, eu começo a servir aquilo. Deus é maravilhoso porque Ele venceu na minha vida e não me escravizou. Ele me faz servo e Ele me faz amigo e filho. Você é escravo de alguma coisa? Não? Que tal o celular e o computador? Eu quero lançar um desafio para você durante uma semana. Antes de pegar o teu celular e o teu computador, pegue a tua Bíblia, medite em uma palavra de Deus, ore, fale com Deus, ouça Deus falar. Se você conseguir durante uma semana, você é servo da palavra de Deus. Caso contrário, você é um escravo do celular e do teu computador. Pense nisso. Deus te abençoe. E até amanhã.